Quero saudar meu colega Telmo, que agora preside os trabalhos, minha secretária, a Sandra. Para mim é um prazer ter vocês dois me acompanhando aqui na mesa, mas agradecer, né, também, Telmo, o grupo de 10 vereadores que nos conduziu para que pudéssemos comandar a casa no ano de 2020. Quero fazer uma saudação ao meu colega Eduardo, e posso dizer meu colega, fomos vereadores juntos 4 anos, né, vereador? O senhor teve a oportunidade até de ser presidente desta casa. E dizer que seja bem-vindo e que o senhor possa, nesse curto período, trazer para dentro dessa casa contribuições que possam auxiliar a nossa comunidade. Também estive hoje na inauguração da empresa, a sua quarta planta industrial, a Embrasa, onde ela tem duas fábricas em São Paulo, uma em Goiânia. São Paulo gera 800 empregos. E aqui, como disse, me antecedeu aqui a vereadora Magali, ela iniciou ontem com 25 empregos e pretende chegar até o final do ano a 100 empregos. Isso é importante, porque não é só emprego, é renda. E com a renda que o município tem, é que atende às políticas públicas e é que atende à população naquilo que é mais necessário: saúde, segurança, educação. Então, os recursos nós temos que sempre fortalecer o emprego e fortalecer o número de empresas aqui na cidade para arrecadação do ICMS aumentar e assim o município ter mais recursos. Também estive na reunião na localidade de Santa Cruz. Estava presente a vereadora Carmen, também o secretário de captação de recursos, Paulo Meller, capitão Juliano e o tenente Márcio, onde discutimos as questões, que é o abjeto que ocorre no interior. E aqui fica o meu apelo à comunidade do interior: façam as ocorrências, façam as ocorrências. Porque para nós pleitear aumento, pleitear serviços, se nós não temos registros. Então, o comando da Brigada Militar, eu disse: tá, mas vocês estão pedindo reforço para a Brigada lá para atender o interior, mas nós não temos registro nenhum de abigeato. Como é que nós vamos dar? Outras cidades têm um número bem maior registrado e vocês não têm nada registrado. Então, as ocorrências têm que ser registradas, porque ela é o fator de que a gente possa reivindicar um aumento policial que é defasado em Taquara, não é de agora, é de há muito tempo. E os postos, nós tivemos também no Rolante. E agora estivemos aqui em Santa Cruz, onde o problema agora lá foi resolvido, agora temos um problema aqui. E espero, né, a compreensão e a própria Brigada diz que fará um trabalho intensivo lá, buscar algumas informações, quando for buscado no Rolante, para que eles possam encontrar essas pessoas. Também quero encaminhar um pedido de patrulhamento à estrada interpelada. Fizeram a estrada do Iost, estão fazendo o Macegão descendo para o Arroio Grande. E a estrada geral do Entrepelado está muito ruim, precisa de patrulhamento. Vi falando aqui a vereadora Carmen na questão de iluminação pública. Tive em alguns municípios aqui do nosso entorno que estão com projetos para 100%, que nós temos instância, é 100% LED. É uma forma, é um projeto que encaminha, aonde há uma redução muito grande, e eles assumem toda a iluminação de LED nos municípios. Então, estamos trabalhando em cima disso para que o município também possa participar disso, e nós resolvemos de uma vez por toda a questão da parte da iluminação. Mas eu acho que houve discussões aqui. Eu acho que eu sou daquele que acho que vamos parar por aí. Cada um já deu as suas explicações. Nós temos um ano, a população espera muito de nós aqui. É como o seu Nelson: os destinos de Taquara passam aqui. Mas como o seu Nelson me cutucou, eu tenho que dar resposta. Não, quem ouve lá fora pensa assim: ah, o Guido Mário houve desperdício de dinheiro no recurso que foi para arrumar uma máquina. Sim, para uma máquina, para a patrola lá, que foi gastado um dinheiro para reformar a patrola. Tá, mas o que que acontece? O seu Luiz tentou fazer uma modificação, alteração, não deu certo. A informação que eu tenho é que a prefeitura não pagou a empresa. Essa é a informação que eu tenho. Mas daí eu rebato com o seu Nelson. Compramos um caminhão em 2013 para os bombeiros, está até hoje aí. Isso é desperdício de dinheiro, está palado lá no Corpo de Bombeiros até hoje. Não é culpa sua. Não é culpa sua, não estou lhe culpando. Só está lá parado e não atende a população. E foi um baita dinheiro. Então, acho que vamos encerrar, porque acho que isso aí não contribui com nada com a comunidade. A comunidade está aí fora e quer ver serviço e prosperidade para a nossa cidade. E conta com nós. Temos que debater aqui o desenvolvimento de Taquara, geração de emprego, melhoria nas condições dos serviços públicos. É isso que a população quer. E é isso que eu estou disposto. A que nós, unidos, trabalhemos pelo bem-estar da população. Também, para encerrar, estou encaminhei vosso pesar pelo falecimento da dona Eloí Maria Gonzaga, mãe do nosso colega Tonho Gonzaga, né, que esteve como vereador dessa casa, ocorrido no dia 2, agora próximo passado. Sua consideração final, vereador. E deixo um abraço a todos.